Brasil. Como te clasificas, explica, que necesitas para palpitar y brincar. Que más que tinta, una pista, unas plantitas. La música al sol, alrededor, la mente orbita. Con un color que conquista el de la peor vista. Entre mezclador, entre el creador y lo que exista. Pretende el bombo, se bromista, dictador del son. Donde habita el corazón del artista. Leche, libertad, el mundo gira. Experimentar toda una vida. Sé mucho más lo que el mundo espera de nós. Eu avanço enquanto penso, não descanso, deixo tenso. Elevo o jogo quando eu entro na cena. Eu sou carne de pescoço, não me vendo e dou um troco. Por isso me chamam problema. Não tô na veja nem na igreja, me chamem de pareja. Louco desafiando o sistema. Por amor, igualdade, se há necessidade. Leva a sua inversão como lema. Mente, liberdade, o mundo gira. Experimentar toda uma vida. Ser muito mais do que o mundo espera de nós. Recapitular capítulos para mudar caminhos perdidos. Por isso que eu fico aqui tão distante, esperando o melhor instante. Para capturar amigos, fazer nosso exército, nosso domínio. Compõe-os fechados, mentes pensantes, compõe meus hinos em brados infantes. Nosso tempo é protegido, nosso Deus não te apresenta. Nosso tempo não é crono, só me comunico em cima. Querem te tragar, mas trago primeira vontade, perigo constante. Nossa tropa tá nem pra copa, mas traz uma taça, homenagem aos grandes. Mente, liberdade, mundo gira. Experimentar